me aproximar, saber mais de você, vontade de cuidar e sempre te fazer bem. Seu rosto, seu olhar, o corpo junto ao meu, a boca que me dá tesão de querer. Adoro me lembrar do beijo que eu te dei. De chegar a tempo e ainda encontrar seu coração livre. Sentimentos que eu não explico, não quis disfarçar, nem deixar. Seu olhar, o corpo junto ao meu, a boca que me